E galera, começa agora mais um Yopinando Shibun. Estou aqui com o Luke Lucas. Oi. E com Raoni Gomes, olha, que coisa incrível. Nossa, faz quanto tempo que eu não gravo, hein? Cara, nem sei, cara. Foi antes do Pacific Rim sair, foi no ano dele. Nossa, faz muito tempo. Ele não tava aqui não, na época que você contou a história triste lá. Não, foi quando eu vi o trailer que a gente comentou. Não quando saiu o filme. O que tem de triste no Pacific Rim, cara? O filme é perfeito. É complicado. É. A não ser que você tenha uma relação, tipo, a mina e o cara lá, que... Aquela, não, aquela... Eu nem cheguei a ver. Ah, entendi. Eu comprei o ingresso pro cinema, mas acabou o ingresso pro estacionamento. Aí eu tive que decidir ou deixar o carro lá no estacionamento, ou ver o filme. Eu preferi ir embora. Eu não vi o filme. Nossa. Muito triste. Muito triste. Mas ok, então, aproveitando que... O Raoni está aqui, vamos começar por ele. O que, é que você tem feito nos últimos 15 dias? Porque a gente não se importa com o que você fez antes. Como assim, nos últimos 15 dias? É, porque o podcast é quinzenal agora. Ah, você quer dizer no quesito de entretenimento? É, também. Se quiser falar da sua vida pessoal, também a gente não tá nem aí. Ah, eu trabalho um pouco só, estudando mais para a residência no final do ano. E de questão de entretenimento, assim, eu não tenho ido no cinema há muito tempo, eu tenho lido só os mangás mesmo. E eu li uma coisa muito legal, cara, que eu não tinha lido, o mangá do Yu Yu Hakusho. Velho, é muito bom, cara. Assim, eu me lembro da série do anime, era muito divertido, mas o mangá é muito legal, cara. E o Yusuke é o Thug Life, é o bandido criminoso, delinquente. Agora eu vejo como é que esses porra de mangá delinquente faz tanto sucesso no Japão, cara. É muito legal. Fazia, né? Fazia? É. Ah, agora tá uma coisa zoada, né? Pelo menos a parte dos animes. E o Suki fumava cigarro, levantava a saia das garotas. Você é um filho da puta. Pegava no peito. Thug Life, total. Brigava, puxava briga com todo mundo. Saca? Era foda. Só isso que você quer destacar? Ah, sim, parte de entretenimento, sim, cara. Minha vida é... Tô estudando, basicamente, não tenho muito tempo pra essas coisas. Aí eu vi essa... Aí eu fui, comprei um monte de mangá e eu li esta pérola da pilha, sabe? Acumula pilha de coisa pra você ler. Ah, vou ler uma coisinha. Puta, e o Yu Hakusho, cara, que legal. É isso aí, então. Você não jogou nada, não? Pior que não, hein? Olha aí. Eu tava jogando World of Warcraft no começo do ano, aí eu vi que, ah, isso aqui, cara, isso aqui consome a vida demais da pessoa, eu parei de jogar. Não existe esse negócio de jogar World of Warcraft um pouco. Não existe. É, por isso que eles dão aquele Starter Edition só pro cara viciar e pagar depois. É verdade. E você, Lucas, o que você tem feito aí nos últimos 15 dias? Semana, tô sozinho em casa, tô tendo que cozinhar, né? É, eu só tô comendo merda, não aguento mais nugget na minha vida. Posso tirar uma dúvida? Macarrão com salsicha. Você foi pra faculdade alguma vez essa semana? Então, vamos conversar, macarrão com salsicha, nugget, hambúrguer, tá difícil, meu estômago tá reclamando já. Eu nunca pensei que ia sentir saudade de um bife na minha vida, mas eu sinto. Cara, é muito tá simples. Triste. Aprende a fazer arroz, cara. Aprende não, a lavar, arroz eu sei fazer, arroz é tranquilo. Pô, beleza, arroz então. Arroz e feijão. Você pega carne, cara, e vai fazendo. Tá então, o problema é que eu não tenho dinheiro pra comprar carne no mercado. Eu tô só com as sobras do refrigerador aqui, tá foda. Eu vi, a semana tava passando no Megapix o Maratona 007, né? Eu, como tô com muita coisa pra fazer, eu não vou na faculdade mesmo, falei, ah, vou ver essa porra. Nossa, cara, eu não consigo gostar do PC Pros, né, como 007, cara. É muito zoado, é muita forçação de barra. Tem o último filme dele, tem o Novo Dia para Morrer. A primeira cena é ele surfando uma onda gigante pra chegar na ilha, velho. Não dá, cara. Eu não consigo gostar daquele 007. Não dá pra acreditar que o Pierce Brosnan faria uma coisa dessa, né? É, um monte de coisa não dá pra acreditar, né? Aí tem o Cassino Royale, né? Que eu gosto muito. É o único filme dos novos que eu gosto. E o último, eu não consigo gostar daquele vilão do último, cara. Sério, cara? Eu porra, não consegui gostar muito não, dele, não, cara. Porra, muito bom, cara. Eu fico muito puto com o final, com o velhinho segurando a lanterna, fugindo. Porra, é claro que vou descobrir você no meio do mato segurando a lanterna, gente. Apaga essa porra. Parece que não viveu a vida inteira naquela porra daquele lugar pra achar a igreja. Dá raiva daquilo. De mangá, eu li o Allrounder Meguru, que é um mangá de MMA. Que é do mesmo cara do Eden, É bem legal. Éden vai sair de novo, né, cara? Vai sair pela JBC. Puta, que foda. Vai, é? Vai. Anunciou hoje, foi? Anunciou hoje Chobits, vai ter o relançamento. Vai ter as baratas lá, baratas formais e o... Terraformers? Isso, e o Éden. Ô, Terraform, cara, eu queria comprar outro mangá, não. Ah, eu não gosto muito de Terraformers, não, cara. Vai acabar dois, né? Então tudo bem, vai acabar dois. Tá zoada a história ainda, o negócio, mas eu gostei do Éden relançar. Vou jogar fora meus Éden antigos, vou pra essa nova. Da Panini. O Éden antigo era meio tanco ou era tanco inteiro? Era meio tanco espelhado. Nossa senhora. Se prepare para as traduções da JBC que são boas. Imagem incorporação em vez de imagem equipamento, alguma coisa assim. Tudo bem. E de videogame? Então, como eu sou um cara desempregado e não tô indo muito na faculdade, né? Agora eu tô com Dota no computador, League of Legends e o Heroes of the Storm. Três MOBAs aí que consomem vidas e estão no meu computador. Tô jogando um pouquinho de cada, um dia eu jogo um dia eu jogo outro. É divertido, eu gosto desse negócio. Eu sou muito viciado nesse tipo de coisa. Eu não consigo ver graça, cara, em MOBA. É porque eu jogo com os amigos e vou conversando, a gente vai zoando, aí passa rapidinho o tempo. Mas sei lá, cara, não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo na tela. Claro, você não joga, você não entende. Eu jogava Dota na época da faculdade. Do foda dos MOBA é a curva de aprendizagem. Pra você começar a jogar no nível decente, você tem que jogar muito. Ah, mas o Heroes of the Storms é tranquilo, cara. Porque eles cortam muita coisa. Por exemplo, o XP é compartilhado por todo mundo no mapa. Então não tem muito nego com... O cara da sua equipe tá level 10 e você tá no level 5. Não, tá todo mundo no mesmo level. Você não compra item. Quando você passa de nível, você não bota status, assim. Você bota diferentes tipos de condição no seu personagem. Então é mais tranquilinho de jogar. LoL e Dota, você tem que saber que skill você vai seguir, que item que você vai comprar, é mais complicado. Não dá pra carregar também, né, no Heroes of Storm. É mais um jogo de equipe, aí cada mapa tem um objetivo diferente, então não é só ficar matando e chegar na base, tem outras certas coisas que vão te facilitar. É bem legal, é bem divertido. O problema é que, como é beta fechado, você tem que ter as keys, né? Aí fica meio difícil você conseguir se você não tiver um amigo que tenha. Eu acho que eles abriram um pacote aí especial de, sabe, de fundador, você paga lá o preço e você ganha e você entra na beta. Pois é, acho besteira. Você só vai pagar pela key mesmo, porque os heróis que vêm lá são meio zoados, então não vale muito a pena. Não, mas você ganha os heróis e o jogo quando eles saírem, é tipo um Early Access. Eu acho que se você tiver em algum certo tipo de coisa no Facebook, de grupos, o pessoal vai lá, manda a chave por lá às vezes, assim, você só dá uma olhada. Ah, não, quero mais um MOBA na minha vida. Eu vou te falar que eu boiei legal agora, cara. É normal, você acha que BioShock era... Caralho, cara, vamos mudar a fita, tá? Pô, isso faz, sei lá, mais de um ano. O que aconteceu com o BioShock? Ele achou que era Bionicle Commando, cara, tudo igual. É meio complicado. Olha, tem uma certa semelhança, assim, entendeu? Mas... Muito bom. Caralho, cara, você tem que mudar essa fita, pelo amor de Deus. Foi isso? É isso. Então, hoje eu tava num evento sobre mangás de esporte. Uma palestrazinha. Foi legal. Fazia tempo que eu não ia pra esses eventozinhos pequenos de palestra e tal, então... Foi interessante brigar lá sobre o porquê Kuroko no Basquete não é tão bom. O pessoal lá tava viciado num de Mahjong, que é protagonizado pelo presidente do Japão. Porra! Ah, acho que eu já vi. É o presidente do Japão que enfrenta líderes de outros lugares do mundo. Com Mahjong. E ao mesmo tempo, por exemplo, eles disseram uma cena lá que, tipo, ele enfrentou o cara da Coreia no Mahjong e tal... Ganhou do cara, aí o cara da Coreia ficou puto, jogou um míssil no Japão, ele pegou um jato, voltou pro Japão, explodiu o míssil e saiu de boa. Porra. Isso aí que é Mahjong, tipo saque também, né, cara? Tudo a ver com Mahjong, maravilhoso. Pois é, e teve outras coisas, outras mais comuns, outras menos comuns, mas foi legal, foi interessante, foi bacana. Pô, falando em mangá de esporte, eu tava pensando aqui, com esse lançamento do Éden, será que o pessoal vai relançar Slam Dunk? De novo? Então, o pessoal da Nova Sampa, eles falaram que se Vagabonde, a versão definitiva deles, vendesse, ia vender Slandunk. Então ele vai rolar. Não, só que o problema é que Vagabonde, a edição definitiva, não tá vendendo. É que é 40 contos, né? Porra. E é 40 contos e começa do meio, aí fica difícil, né? É complicado, né? O Slandunk, eu, tirando o One Piece, acho que foi o mangá mais vendido do mundo, né? Do mundo? Não sei, acho que Naruto, Dragon Ball. Não, acho que não, cara. Ah, velho, vendeu pra caramba esse Landark no exterior. Sim, mas. Mas do... acho que Dragon Ball, se desenha. Dragon Ball provavelmente vendeu mais, cara. Ah, não sei, viu? Mas vendeu muito. Se não for o doce, pelo menos tá nos 10 mais que vendeu no mundo. Pode ser. Mas não quer dizer nada pras editoras daqui, cara. Ah, ia vender aqui, cara. Tá, mas eu tô um pouco se fudendo pra isso, cara. O Tariete tá aí pra provar isso, né? É uma bosta. Só vende teta e peito nessa porra, como se duas fossem diferentes, né? Porra, mas tá, cara, o mangá é bom, porra. Não sei se na época vendeu bastante, que não foi aqui antes. Não sei, porque eu tenho todos, então eu tô mais tranquilo em relação a isso. Por mim, pode sair ou não, tá tranquilo. Eu tenho até uma edição repetida aqui, meu pai tava viciado no mangá. A gente comprou o mesmo dia, a gente comprou as mesmas edições. Desesperado pra comprar ler logo. Mas a gente falou bastante de Slam Dunk, inclusive, nessa palestra. Os caras também eram viciados e tal. Quem não é, né? Slam Dunk é muito bom. Eu não sou, mas a obra tem importância, então eu queria ler de novo. Ah, cara, eu pego pra ler uma partida de Slam Dunk e eu fico querendo ler ela inteira de novo, assim. Pô, falando em mangá, eu comecei a ler aquele A Guerra, que é do mesmo cara do Excel Saga, que tá saindo aqui. Eu vi o nonsense da obra, mas é muito jogado, sabe? Tem uma coisa que eu não entendi até agora. As quatro primeiras páginas são coloridas, né? E na segunda página, logo, tem a garota só de calcinha, com os peitos de fora. Ok, lá no meio tem uma outra personagem que ela aparece nua, e por algum motivo ela aparece nua, mas não aparece os mamilos, do mesmo jeito que em No Game No Life. Eu não entendi por que lá na frente, na página colorida, tava normal, e agora aqui cortaram. Eu acho que isso não rolou, tipo, as páginas coloridas até saído só no Tankobon, e o desenho ali é o que saiu mesmo que saiu na revista saiu sem mamilos. Acho que na hora deles fazer pro Tacon Ball, eles esqueceram de botar esses mamilos ali. Tava muito estranho, cara. Eu não sei, mas... eu não sei, cara. Porque o mangá é taxado como mais de 18 e tal. Não sei. É passável, aí. Eu vi isso aí pra vender, eu olhei... São dois volumes, né? Não é tão ruim que não dá pra ir até o final. Dá pra se divertir. Tem algumas coisas bacaninhas. Mas não é incrível, não. Assim, se você tá procurando uma compra nova pra fazer, não é exatamente a minha indicação, não, cara. É, vou deixar quieto aí. Tem gente que gosta desse tipo de coisa, vai saber. Então, nesse período, cara, de lá pra cá, eu vi alguns filmes, mas agora que eu tô vendo aqui, que eu ia falar da animação logo no começo, esqueci. Shigatsu acabou. Final incrível, realmente. Chorei por 15 minutos. Foi uma tristeza. Felizmente não trocaram o final como estavam pensando. Ia ser bom, né? Trocar o final. Vou fazer votação pra ver quem que é. Porra, a melhor parte da obra ia mudar, porra. É muito triste. Você chegou a ver Shigatsu, Raonin? Não. Sabe, a única coisa que eu assisti dos últimos tempos foi aquela porra daquele Kankouli lá que eu. Olha, meu. Por quê? Porque eu não, cara. Não sei o quê, porque isso é a nova febre do Japão e eu tava sem assistir anime há muito tempo. Aí eu olhei assim, eu vi assistir, meu, que bosta. Quer dizer, foi pra provar mais uma vez que a decadência da indústria de animação do Japão, cara. Meu Deus do céu. Isso. E assistir aquele Kamisama no Hajime, tá, sei lá. Não sei se vocês chegaram a assistir, era um shoujo que lançou a temporada faz uns anos aí. Aí eu assisti, uma parte do primeiro episódio, aí eu... deixa quieto. Aí eu não tô assistindo nada, cara, de anime. Cara, eu anotei que eu vi um seriado aqui chamado Alvo Duplo, mas eu não lembro dele. Então deve ter sido bom. Não, pior que não, se eu anotei aqui, provavelmente não foi tão ruim, eu acho. Mas eu não consigo lembrar mesmo dessa porra. Então deixa pra lá. Talvez eu tenha confundido com o filme do Will Smith que eu vi também. Bem, eu vi a segunda temporada do The Killing, que eu disse que eu vi na edição passada, a primeira. Ela é a continuação da primeira, né, pra terminar o caso. E o The Killing tem quatro temporadas, não faz sentido. a série toda, até a segunda temporada, gira em torno de um caso só. E não, ele não gira em torno de personagens, gira em torno do caso. Agora vão focar nos personagens, eu não sei. Eu não tô com vontade de assistir o resto da série, mas até a segunda temporada é legal. Eu indico. É, e eu vi alguns filmes. Eu vi um filme chamado Para Sempre Alice, que tava concorrendo a algumas categorias do Oscar, né? Que a Julianne Moore ganhou a melhor atriz e tal. E faz sentido ela ganhar a melhor atriz. O filme não é tão bom, mas ela realmente tá muito bem. Tá melhor do que o cara do A Teoria de Tudo, na minha opinião. Mas eu já disse, né? O cara da Teoria de Tudo mereceu ganhar o Oscar, mas eu acho que qualquer ator realmente bom naquele papel ia ganhar o Oscar também. Então o papel favoreceu ainda mais do que simplesmente o fato do cara ser um bom ator. Eu vi O Sétimo Filho, aquele filme merda. Caramba, eu li vi o trailer do Sétimo Filho e pensei, meu, é uma versão tosca de Dark Souls, o filme. Cara, também tem a Julianne Moore, por acaso. Cara, sabe o que eu lembrei quando eu comecei a ver ele? Eu lembrei daquele filme do Aragorn. Aquele filme... Puta, cara, que filme horrível. Estranho livro. É. Esse Sétimo Filho não chega a ser tão ruim ao ponto de você pensar, porra, o Aragorn conseguiu ser tão bom, tão ruim quanto esse aqui, não sei. Ele é muito pior, Aragorn. Mas, cara, é simplesmente a história... Eu não sei se tem continuação, não sei porra nenhuma, não entendi. Assim, não é que eu não entendi a história, tipo, a história passou e eu não me importei nem um minuto com o filme todo. Esse filme, eu percebi que eles queriam fazer uma coisa, uma mistura tipo de Malévola com Cinderela, com o Drácula novo, misturar todas essas coisas de fantasia medieval que tá passando no cinema agora, que tudo é ruim pra cacete, e tentar engrenar um negócio mais assim, mais agressivo, né? Eu olhei o trailer e falei, meu, isso aqui vai ser uma bosta. Tem uma pegada toda dark, meu, todo meu sombrio, cenários são meus sombrios, não sei. Eles não conseguiram deixar nada sombrio, né? Tal. Não é que eles não deixam nada sombrio, é que, tipo, eles conseguem fazer uns efeitos interessantes e tal, os monstros são legais, só que no meio da luta parece que esqueceram que os caras tinham que fazer uma coreografia. E o negócio começa a ficar muito ridículo as cenas de ação, cara. É muito triste, cara, é muito triste esse filme. Eu vi o filme lá do Will Smith, Golpe Duplo, e gostei, até que é legal, até que é interessante. O Will Smith tá... não sei se posso dizer que tá voltando à velha boa forma, mas ele tá bem no filme, ele faz um papel interessante, faz aquele papel de ladrão... que tá meio cansado da vida e não sei o quê, e que tapeia os outros, mas depois é tapeado. E assim, a única coisa engraçada que eu posso falar do filme é que o Rodrigo Santoro, de novo, tá fazendo o papel de vilão que fala três palavras e simplesmente sai de cena. E ele foi vendido como, tipo, um dos principais personagens do filme. É foda. Coitado. Nem sei que filme é esse, pra falar a verdade. Tô muito por fora. Saiu aí, cara, esse filme do Will. Eu só sabia que do Rodrigo Santoro que ele vai ser Jesus. O resto eu não sabia, não. Pois é. Eu vi um filme espanhol que tava no Netflix, cara, meio perdido ali, de ficção científica, chamado Eva. Eu fiquei até curioso, porque tinha umas coisas lá que me lembrou meio Asimov. Eu fiquei pensando, será que isso é baseado em Eva é o da garotinha? É. Já vi esse filme, eu vi com a minha namorada. O que você achou, cara? Eu fiquei... não é que o filme seja ruim, é ter os efeitos legais, mas, tipo, você percebe no meio do filme o que vai acontecer? Então... É que eu não me importei com ninguém daquele pois filme. Pois é, você não se importa, né, cara? A garota parece mó chata, é foda. Assim. É o tipo de filme que eu só vi por causa da minha namorada, porque senão eu teria visto outra coisa. Assim, eu não acho o filme tão ruim, mas tem esse negócio, tipo... Deixa o filme ser previsível, cara. Tem um entretenimento ali que não é tão complexo. É divertido, cara, sabe? É, se não fosse previsível, isso daria um up para o filme. Entendi. É que tem uns negócios muito errados. A garota ficar na casa do cara que não conhece, as conversas da garota com o cara. É meio errado. Tem uns negócios errados ali. É, não, o cara que largou a mulher e voltou. A mulher tava com o irmão dele, aí foda-se, a mulher quer ficar com o cara. É meu. Passagem de tempo é muito estranha, sabe? Mas tudo bem. Eu vi finalmente Deu a Louca no Chapeuzinho, Nossa, você não tinha visto esse? Porra, esse filme é foda, velho. Eu adoro esse filme. É divertido, cara. Eu gosto. O pessoal falou tanto desse filme que eu achava que ele ia ser mais legal, mas... Não é o melhor filme do mundo, mas é interessante, legalzinho, cara. Eu gosto muito do Balder. É porque a CGI é tão mal feita que me incomodou pra caralho. É que eu vi na época, não era tão feio quanto é hoje em dia. É muito feio, cara, muito feio. Cara, o bode... Tipo, na metade do filme eu fiquei pensando, cara, só pode ser esse filho da puta, o vilão. O bode é foda, cara. Eu vejo o filme de novo só por causa do bode. O bode é muito foda. Lembra de Beast Wars que passava na TV, que era animação lá, tipo... Cara, eu não quero ver de novo, pelo amor de Deus. Deixa na minha memória. É melhor que Beast Wars, cara. É que Beast Wars é um seriado pra TV antigo, né, cara? Cara, eu não sei não, viu? Não, cara, Beast Wars deve ser o capeta, cara. Você não deve reconhecer nada. É foda porque eu realmente não revi Beast Wars, mas eu sei que a CGI desse filme é sofrível. Ah, é pior, bem pior. Cara, até hoje eu consigo assistir Beast Wars. Você tem que ter noção que a CGI daquela época era bizarra, cara. Mas é que ele vai contar a história, né? A história era legal. A história era boa. Eu realmente gostava. Até porque eu não gostava do Transformers original, então também não me importava muito com o resto. Caraca, mas Beast Wars é foda, cara. Beast Wars é foda, cara. Eu gostava daquelas que não era nem o Beast Wars, mas eram aqueles que era meio no espaço. Isso, esse também era legal, cara. Eu não me lembro o nome desse aí. Não sei. Tem um que é a continuação do Beast Wars, mas esse eu não vi. Tem um que muda, né, os robôs, ou eles mudam o formato, não lembro. Mas faz muito tempo, cara, que eu vi Beast Wars, então eu não sei. Eu acho que Michael Bay tem que fazer esse filme, cara. Não. Então, bem, foi isso, né? Outra coisa que eu vi é o que eu vou indicar. E a gente vai pra área de notícias agora. Source 2 e Unreal 4 serão gratuitas. Bem, vocês manjam mais dessas paradas, mas o que eu sei é que essas engines, né? A Source 2 é a engine da Valve, né? Da Valve? É. Que ela foi anunciada recentemente e... A Unreal, acho que 2-3 dias antes, ela anunciou que finalmente a Unreal 4 seria de graça. E, bem... Ah, de graça daquela forma, né? Beleza, pode usar pra fazer o seu jogo. Mas a gente vende aqui por uma assinatura, um precinho camarada aqui, o pacote Premium Plus Advanced, né? Pra você dar uma turbinada no seu serviço. É, e a Unreal 3 é... Até hoje sai jogo com ela. A maioria dos jogos que... da geração passada foram usados Unreal 3, é o Batman. Agora de cabeça eu não vou lembrar, mas eu lembro dos Batmans que saíram, tudo Unreal 3. É uma engine muito boa, cara. E a Source 2, a Half-Life, essas coisas, eles estão mais baseando pro pessoal usar mesmo. Isso aí não é tanto assim, não, de pacote, pelo menos, pelo que eu vi. Ah, eles estão mudando só a forma de ganhar dinheiro, né? Assim, de graça, gratuita, beleza, mas eles vão conseguir. Eles ganham dinheiro assim, com royalties. O que eles disseram, né? É o seguinte, a Unreal 4, ela vai estar disponível gratuitamente para todo mundo. Só que a diferença é só que se você fizer um jogo com a Unreal e você tiver um lucro acima de R$3.000, aí é que você passa a pagar a assinatura. Se não tiver, você não precisa pagar nada e você tem direito a todos os recursos da engine. É, isso daí, cara. É uma forma uma nova forma de ganhar dinheiro. Vamos fazer os pequenos aí, vai, usa, né? Se tiver capacidade aí, faz um jogo. Se começar a ter lucro, beleza, a gente ganha um pouco. Eu acho legal, acho muito legal esse tipo de coisa. É, vamos ser melhores. O pessoal também treina. Não, e é bom o pessoal treinar também, e começa a mexer numa engine boa, assim, eles começam a mexer melhor e fazer uns jogos mais bonitos, mais perfeitos. É porque isso, basicamente, esse negócio de gratuito é pro pessoal que é indie, que tá começando, quer fazer uma coisa um pouco mais bonita, né? Apesar de que eu sei que muita gente não trabalha mais com o Unreal 4, porque tá na moda agora cada estúdio criar sua própria engine, né? Mas... Pois é, por exemplo, tem aquele Kabuto que tinha uma engine própria. Esse negócio de ter engine própria, antigamente, era o que tinha, cara. Você tinha... vou fazer um jogo, beleza, mas não tinha engine pro que o cara queria. Ele ia lá e tinha que inventar a sua própria. Então isso daí de ter engine própria da empresa, do desenvolvedor, isso daí vem desde o começo das internetetas aí, desde o começo do videogame. Mas isso é porque, tipo, quando você é um Unreal 3, quase todo mundo queria trabalhar com o Unreal 3, cara. Então saiu muito jogo com o Unreal 3. E agora estão voltando pra essa ideia de cada empresa criar sua própria engine e tal. Eu não sei se é por causa dos próprios consoles da nova geração, que eles querem trabalhar com uma forma diferente. Eu não sei. Essa tendência de você fazer a diferenciação, porque tudo ficou meio homogêneo, né? Na geração passada. E agora eles voltaram com a de querer diferenciar. Por exemplo, a Nintendo fez o Wii U lá, que deu um cotoco pra todo mundo. Falou, vou lançar o videogame dessa forma. Aí o Xbox com seus exclusivos, a PlayStation 4 com seus exclusivos. Ah, cada um agora querendo ficar mais exclusivo. Os 3 ou 4 por ano, né? Cada um querendo ficar mais exclusivo que o outro, eu vou fazer minha engine aí que vai ser diferente dos outros. Você soube que o 3DS, o New 3DS, na segunda semana, ele já vendeu mais do que o Xbox e o Xbox One e o PlayStation 4 dos Estados Unidos? É, cara. Mas portátil sempre vendeu mais, cara. O DS mas, é um cara, absurdo. Segunda semana, cara. E, tipo, a maior parte da galera que foi comprar era o pessoal que já tinha o DS, sabe? Mas sempre foi normal isso, cara. Console portátil sempre vendeu mais. É, mas, por exemplo, vai ver o PS Vita da vida. Não vendeu Mas o PS Vita nem o PlayStation liga mais pra ele. Eles fazem anúncio, nunca mais fez pro Vita, coitado. Cara, mas... Nintendo aí forte com o negócio. Mas vamos tentar diferenciar esses estúdios pequenos aí que vocês estão fazendo. Cara, e a Source 2? Eu não sei nada sobre essa engine da Valve, cara. O que ela tá desenvolvendo? Se ela tem o mesmo. Se a ideia de ser similar a Unreal, eu não sei nada dessa engine, cara. Só sei que agora ela é gratuita também. E eu não sei, não foi revelado se ela vai ter um plano parecido com a Unreal. Aparentemente ela é de graça. Ponto. Os caras têm que lançar, porque olha só, o que, que é Valve? Valve é a puta da desenvolvedora, cara. Os caras têm sabe fazer dois jogos de cada franquia. Mas ainda tem um grande peso, entendeu? Então tem um pessoal lá ainda, numa salinha lá, trabalhando nisso daí. Eles lançarem, cara, o pessoal vai usar. O pessoal tá dizendo que a Valve, ela tá meio que parada nessa coisa de criar grandes jogos, meio que ultimamente. Por causa que ela conseguiu aprender a ganhar dinheiro com os jogos que já tem, né? Tipo Dota. Não é nem a questão do Dota ou do negócio lá. Team Fortress é dela também, né? Porra, então... O quê? Team Fortress não é dela também? É. Então, além disso, eles estão imprimindo dinheiro lá com a Steam, né? É. Mas sempre tem um espacinho. Agora que eles têm muita grana, eles têm como... Agora a gente tá investindo na Steam Machine, cara, que ninguém ainda bota fé, mas... Steam Machine é um assunto que é uma baderna, cara. Tem várias Steam Machines, todo mundo tá lançando Steam Machine, ninguém sabe se compensa, qual é a melhor, qual é a pior. É uma baderna. O controle, né, que saiu essa semana, lançaram para os desenvolvedores, não, pro pessoal da imprensa, né, o controle. E, tipo... É um controle com um taut. Foda-se. Ninguém volta. Mas é porque dá pra mapear as teclas do teclado, não. As coisas lá. É coisa que os plebeus não compreendem. A reação inicial do público. Os plebeus. Os plebeus, nós que somos da raça superior dos PC gamers aqui, nós compreendemos isso daí. Que você muda a tecla. Entendeu? Plebeus não vai entender essa história, desculpa. Plebeu não usa teclado. Ele tem que ter o controle só pra eles jogarem os jogos da gente. Mas tem o capacete de realidade virtual lá também, que falam que é o melhor entre os que já foram usados lá. Legal, cara. É, olha, eu vejo, pessoal, assim, claro que a gente não tem como ter a mesma sensação da galera. Mas, porra, o pessoal pegar esses óculos de realidade virtual e tudo, vou jogar a porra do jogo de montanha russa, não tem outro jogo, porra. Que diabo é isso? Ah, tem um monte de simulador, cara, não tem só isso. Tem um promissor mercado da pornografia em 360 graus, cara. Cara, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Tem um vídeo circulando por aí que eles botam as pessoas pra ver pornô assim, tem com os velhinhos, cara. É muito engraçado. Os velhinhos. Merda. Eu falei. Pornô 360 graus, cara. É o futuro. É uma porta que você abre, nunca mais vai fechar. Você já viu o pornô Point of View? É esse estilo aí, cara. Isso aqui é 360 graus, cara. Não tem noção, é de outro mundo. Acabou a humanidade. Taxa de natalidade vai pro zero. Japão acabou. Japão já era. Japão já era mesmo. Nossa, Comic-Con vai ser o quê? Vai ser jogo doujinshi 360 graus de Tom Ho, de Hatsune Miku, do caralho de asa, essas merda aí. Tô falando, cara. Eu vou desenvolver essas porra, vou ganhar muito dinheiro, cara. Eu vou ser o rei do mundo. Só um detalhe, tipo, é só que o pessoal falou, né, do óculos da Valve e tal, achou, porra, melhor óculos, não sei o que, aí dois dias depois lançou o da Sony, aí tipo, não, esse que é o melhor óculos, porra, decidam-se, cara. Não, o da Valve é melhor que o da Sony. Eu acredito que sim, né, mas... Eu não sei, isso daí tá muito além aí da nossa capacidade, né, daqui do Brasil, um negócio desse aqui... Acho que ninguém deve ter essa porra aqui no Brasil, cara. Com dólar, do então, jeito que tá, vai não, mas aquele primeirão e tal que saiu, que eu não lembro mais o nome, o Shift, né? É Shift? Rift. Rift. É. Rift tem. Rift tem uma galera que tem. Mas é quando o dólar tava baixo, agora o dólar mais fácil comprar em euro, tá complicado, viu? Tá complicado, parado. Quem comprou dólar, também. Mas bem, então é isso aí, né? As engines estão gratuitas, então você... Cara, o ouvinte desenvolvedor, agora você pode tentar brincar com essas engines. Não sei como, qual tá o nível dos nossos ouvintes, porque eu não sei se sai do RPG Maker e vai pro Unreal. Que é isso, cara. Hoje em dia tá todo mundo no da Ubisoft. A RPG Maker não tem, isso é caro pra caramba. Cara, eu me lembro na época, cara, que eu mexia em RPG Maker, meu Deus. Todo mundo mexeu, todo mundo fez a história dele no RPG Maker. Nossa. Durou um mês e depois você desliga e nunca mais volta. Nunca mais que fez isso, né? É. Todo mundo jogou Mugen também, né? Ah, Mugen era legal, cara. Bem, então tá, vamos pra próxima notícia. Hideo Kojima deverá sair da Konami após o lançamento de Metal Gear Solid 5. Então, notícia triste aí. Ah, triste pra triste quem, pra... cara? Eu não sei, né? Tava esperando Silent Hill. Eu tava esperando o Silent Hill do Kojima, eu fiquei meio triste, porque eu sei que não vai rolar. Não, pera aí, esse Silent Hills, né? Ele já deve estar fechado, já deve estar só esperando sair pra lançar. Não, né? Tá não. Tá em desenvolvimento e ia esperar o Metal Gear pra sair. Ah, cara, ele vai desenvolver sem outro lugar. Pô, o cara Hideo Kojima. Ele tem. É muito triste. Ele está no dedo assim, ó. Tem uma empresa nova pra trabalhar, entendeu? É, mas o Silent Hill é da Konami, então pra ele acabou. Só o Guilherme Del Toro pode mexer no Silent Hill provavelmente agora. É muito triste, mas é isso, Metal Gear agora vai, já estão anunciando que vai sair um novo, já sei ele. Vamos ver, né? Eu queria jogar logo o 5, tô desesperado pra jogar ele. Metal Gear sem Hideo Kojima, não, aconteceu, lembra do... Tá, o Revengeance já era da série Metal Gear, não era Metal Gear Solid. Isso aí é um puta jogo, cara, quem fez foi a Platino. Vai que a Konami começa a lançar um Metal Gear deles lá, e o Hideo Kojima, que eu não sei com quem vai ficar o direito do negócio, o Hideo Kojima vai poder fazer Metal Gear Solid fora da empresa. Não, eu já tô falando que é com outras pessoas, já descartaram. Parece que a briga interna foi feita, a Konami e o Kojima. No outro dia já tiraram tudo já. Eu sei que saiu notícia que já estavam contratando gente e tal. E é, já tá claro que tipo, a franquia Metal Gear vai continuar sendo desenvolvida pela Konami. E isso me dá medo, sabia? Porque o Silent Hill da Konami é um negócio absurdo. Aí quando veio o Silent Hill com o Kojima, que todo mundo ficou animado, aí acabou esse sonho. Cara, só falta o Guilherme Del Toro afirmar aí que vai pular fora também, né? É que o Guilherme Del Toro é só escrever também, né? Só desenvolver o jogo que é difícil. Mas o Del Toro tem dessas, cara. O Del Toro pra largar um projeto é muito fácil. É o Hobbit que eu digo. Monster também. Olha, eu sei que Metal Gear Solid sem o Kojima, porque eu não sei quanto da história. A história é muito boa, cara. Os temas que ela levanta... Aliás, o Metal Gear acho que é um dos poucos videogames assim que tem alguma relevância, se você for ver a história mesmo, assim, de caráter literário, né? Pô, é uma história que é importante, entendeu? Pra você entender o mundo, é esse Metal Gear Solid. Sem o Kojima, vai parar de contar essa história, cara. Vamos ter que... Ele vai acabar lançando outra série de guerra aí que vai ser o sucessor espiritual, porque o Metal Gear Solid mesmo, sem ele, cara, vai ser caça-níquel. Boa. A minha dúvida é o que o Kojima vai fazer depois, cara. Se ele vai me aposentar, aí, foda-se, ou alguém vai pagar milhões de jogar assim na cara dele. Vem pra cá, tipo a Valve, né? O cara na Valve olha assim, esfrega na cara dele milhões assim. Vem pra cá, cara. Ele chega lá na emprego ele acha fácil. Ele chega lá na PlayStation e fala: ó, o seguinte, eu desenvolvo pra vocês um jogo exclusivão aí pra PS4. Só que eu quero dinheiro. Beleza, opa, senta aqui no colo, rapaz. Não sei, o que é que ele vai desenvolver pra Sony, cara? Ele queria parar de fazer Metal Gear faz muito tempo, desde o 2 ele já falava que Metal Gear era o último que ele tava fazendo. Ele queria sempre fazer uma coisa sem ser Metal Gear. E aí conseguiu uma desculpa pra acabar com essa porra, né? Então, não sei. Ah, deixa ele. Eu fico triste que eu queria jogar o Zone of Enders novo que ele iria fazer, mano. O que eu achei sacanagem é que assim, o Kojima ele tinha uma produtora própria, né? Que era Kojima Prod, eu acho que uma coisa assim. E tipo, antes de a notícia foi revelada, mas antes de revelar a notícia, pouco antes, tipo, demitiram todo mundo da Kojima Prod. Ficou só ele. A treta deve ter sido muito, muito séria, cara. Muito séria mesmo. Foi, parece que foi uma briga feia mesmo. É, foi uma briga tão feia que tiraram o maior nome da Konami e da produtora, né? Então, sobrou Pro Evolution agora pros caras. Ah, eu ia falar isso. Pro Evolution, cara, que coisa, hein? Ou do Golf lá, né? Que ele apresentou na E3. Eu não lembro. Ah, do Golf do navio? Puta que pariu. Ah, não, isso da EA, cara. Isso não é da Konami. Ah, tem certeza que não é da Konami, cara? Tem certeza. Ah, então a Konami não apresentou na E3. Então só tem PS mesmo. Ó, Hideo Kojima, eu falo pra ele pra Nintendo, cara. Olha aí. Fazer os Metal Gear Solid mesmo, o Snake. Pô, já tava... pouco! Tinha muito fazer o Zelda, cara, finalmente. Não, pelo amor de Deus, gente, Nintendo não, deixa a Nintendo pra lá. Não, que é isso, vai pra Nintendo mesmo. A Nintendo agora vai estar tranquila, cara, você vai ter um tablet aí, vai poder jogar os jogos da Nintendo no tablet. Não, vai pro PC, continua no PC, que é uma beleza. Vai pra Valve, né? Vai pra Valve. Porra, ele pode ficar sozinho, faz um Kickstarter aí, meu. Ele falar, ele entrar no Kickstarter, consegue o quê? 20, 30, 40 milhões, fácil. Não confio não, cara, não confio mesmo mais nos jogos de Kickstarter, cara. Eu realmente não confio. Mighty Number 9 tá aí pra isso. Eu, por algum motivo, tava falando de Zelda, lembrei daquele jogo que saiu pra PC, tinha saído, acho que, pro iPad, que é, tipo, uma cópia com o Pires Carrado do Endwalker. Meu Deus. E é legal porque, tipo, manda acho que a nuvem, cara, mandou uma mensagem pra assim, pô, se você nunca jogou Zelda no PC, agora você vai poder jogar. É pra jogar esse jogo. Caralho. Eu dou uma dica, baixa emulador que você consegue jogar de boa. Vocês estão de sacanagem comigo, cara. Eu vi um vídeo, né, do pessoal do Veloge jogando esse jogo, meu Deus. Enfim, vamos pra próxima. Nintendo anuncia planejamento para novo console e jogos para mobile. Então é isso, Nintendo fudeu, acabou o dinheiro. Então, eu acho que não acabou não. Fudeu. que tá valendo aí? Ah, mobile. Vamos fazer mobile, então. Eu acho que você olhou assim pro 3DS, viu? Tipo, só funciona em portátil, cara. Como é que a gente pode explorar mais isso? Olha só. Os caras, o mercado mobile no Japão é gigantesco. E mas fora porque... também, cara. E fora também. Por que eles não entraram nessa, cara? Ô, pelo amor de Deus. Deu, vamos fazer mobile. Porra, para pra fazer mesmo, porque... cara. Tá lá, faz dinheiro, entendeu? Agora, vocês vão fazer aqueles free-to-play que suga até a alma do indivíduo? Não, eles disseram já no coisa lá que os jogos não vão ser free-to-play. Ah, então beleza, fechou. Tá bom. Fazer o Kid Crush do Mario. Aí pega a florzinha, combina com o cogumelo. Assim, ele... Assim, ele já não é ideia, outra empresa, não lembro o nome, mas bem, a questão é que ficou confirmado que quem vai fazer os jogos é a Nintendo, não é essa outra empresa que faz esse screen crush da vida. Tem que lançar. Eles têm experiência com o touchscreen lá, com o bordado dele, é um puta mercado, um mercado foda, entendeu? Porque você vai no Apple Store, Play Store da vida, só tem lixo pra jogar, tem muita pouca coisa boa, tudo é free to play, pay to win, essas merda toda, entendeu? Tem que ter um negócio de qualidade. Eu queria dizer uma coisa, cara, só... Duas informações que eu acho que mostram que o negócio tá mercenário, né? Primeiro, não é nem questão de mercenário, mas só lembrando como a Nintendo tem criatividade pra nomes, né? O console se chama Nintendo NX. É um novo console que não se sabe se é portátil, se é console mesmo, eles não sabem. E pô, outra ser... coisa é que, tipo, já tá em pré-venda. O NX? Porra! Caralho! Como é que eles vão saber desse negócio que ninguém sabe que é? Acabou o dinheiro mesmo. Vamos vender um pedaço aí. O Link só quer the fuck out, cara. Cadê o Link da pré-venda dessa porra? Mas Nintendo NX é só o nome do projeto. Não deve ser o nome final, não. Tipo, lembre-se dos nomes anteriores. Lembra que o GameCube se chamava Dolphin, cara? Mudou muita coisa, porra. Ah, o Dolph é legal, pô. Bom. É melhor que o Wii U. Fosse Samurai Wii U, é muito escroto. Aí ia ser legal, cara. Esse NX até pode ser um óculos de realidade virtual, cara. Por que não? Não sei. Ou... ninguém sabe. Ou, cara, porque é o seguinte, ou pode ser outro console mesmo de mesa. Agora, uma notícia relativamente triste, talvez, pro pessoal que ficou empolgado com isso, é que a Nintendo já declarou que bem, ela vai fazer os jogos, mas, por exemplo, o Miyamoto, por enquanto, ele só faz jogo pra Wii U. Ó, só se for outro de mesa, vai ser mais ou menos o que acontecia antigamente, cara. Esse negócio de ter console 8 anos pra depois lançar outra coisa tava moderno. Antigamente dava 4 anos, cara, lançava outro, ó. Do Saturno pro Dreamcast foi 4 anos. Do 64 pro GameCube foi quase 8, cara. Então, a coisa mais moderna, chegou... vai voltar lá pras origens mesmo, lá pra antigamente. É, cara, mas eu às vezes eu prefiro que demore pra lançar do que lance logo e saia, tipo, eu não tenho, mas eu vejo o pessoal falar aí, tipo, ah, PlayStation 4 e Xbox One, só tem remake de jogo antigo, não tem jogo novo. É, eu não sei, cara. Vale a pena lançar o videogame pra não ter jogo? Não sei, cara. Ah, mas tem jogo, sim. Tem um monte de jogo. É porque eles pensam muito em exclusivo, mas tem um monte de jogo... Pare que tá mas saindo. Mas cara, tem tanto remake. Cara, anunciaram remake de God of War. Mas é normal, cara. É normal. É o começo do console, cara. Remake de God of War. Peraí, assim. Ó. Chill, plebeu. Tem 2 anos. Deus, plebeu. Tem 2 anos. Joga computador. Sai jogo pra cacete, sai jogo pra rodo. Sai tanto jogo, cara. Que por isso que eu desisti, cara. Eu só tô no computador. Não, e console tem 2 anos ainda. Tá novo. Relaxa que vai sair as coisas. É, isso daí, vocês aí vão durar mais 12 anos, vocês vão ver, vão conseguir puxar eles até 12 anos, essas porra novas. É, daqui a pouco vem o emulador pra PC, a gente joga também. Eu já joguei um bando do Wii aí, no PC. Nossa. Não, o Wii dá pra jogar, tranquilo, já. Computador que roda esses joguinhos um pouco mais novos, da geração passada, né, da geração nova, né, roda também o Wii. É tranquilo. É só ter um processador bom. Mas é isso, a Nintendo flopou o Wii U mesmo, que em acho que 3 anos de console já vendeu muito menos que o Xbox e o PlayStation. E... mas cara, é mais ou menos, sabe? Eu tava vendo várias pessoas falando, e na verdade, assim, não é tipo a maior venda da Nintendo, mas continua mais ou menos como a geração passada, cara. O pessoal tem um Wii U e tem outro console. O Wii U não é o console principal, mas tem bastante gente que comprou o Wii U. Eu quero comprar o Wii U. Quando tiver uma TV... Claro, todo mundo compra o Wii U pra jogar Zelda, mas tudo bem. Foda-se, o pessoal tá dando dinheiro pra Nintendo. Ah, joga Nintendo, cara. Como você joga Nintendo? Tem um console da Nintendo, ponto. Nintendo é boa, é, acabou. Acho legal o pessoal da definição, a definição do pessoal do Overlord no, Overlord no podcast disse, pô, eu quero um Nintendo Wii U pra comprar Zelda, porque depois de Zelda não tem mais o que fazer mesmo, tem que lançar outro console, não tem mais nada pra lançar. Então tá... É isso aí. É, coitado da Nintendo. Se bem que eu acho que Zelda saiu antes de Star Fox, né? Então vai ter Star Fox depois. É, eu não gosto muito de Star Fox, não. Caralho, cara. Star Fox é muito bom. Chato. Tem jogo de nave no PC muito melhor que Star Fox. Sei não. Ryan Reynolds diz que Deadpool está sendo feito para agradar os fãs. Sei que isso é quase não é uma notícia, mas é porque eu acho interessante comentar esses detalhes, a declaração do cara, porque, vamos ver, né? Então, o Ryan Reynolds falou o seguinte, cara, temos um diretor que entende aquele mundo e roteiristas completamente devotos ao cânone do personagem, esse é o aspecto mais importante, fazer o filme de uma forma que os mais críticos dos fanboys possam gostar. Aí fudeu tudo pra mim, cara. Pô, a hora que ele falou isso, eu... Não, você tá de sacanagem. Você quer fazer filme pra fanboy, você tá de sacanagem. Aí a próxima notícia é que Deadpool vai ser PG-13. Aí, foda. Então, ele diz, né? Não temos a quantidade de dinheiro que a maioria dos filmes de heróis tem, mas isso é ótimo, na verdade. A necessidade é a mãe da invenção. E é por isso que faremos o filme que queremos fazer. É o que queremos fazer ou que vão agradar os fanboys? Eu não entendi. Eu não sei, cara. A não ser que eles sejam fanboys, aí vai dar certo. Não, mas ele disse que é fanboy do Deadpool, cara. Ó, vou ser sincero, Deadpool é um personagem que vive de fanboy. Por que é o Deadpool, cara? É um personagem engraçado? Mas é um personagem que ele é muito pedido, entendeu? Então bota o Deadpool aqui, bota o Deadpool lá, porque ele sozinho, cara... Entendeu? Ele faz muita pontinha aqui, pontinha aqui, lá. Tá certo que teve um jogo agora, né? Há pouco tempo e tudo mais. Mas, cara, é um personagem basicamente de fã dos fãs fervorosos dele. Cara, entendeu? Mas filme precisa dar dinheiro, tá? Não tem essa. Ó, oh, fanboy e tal, blá, blá. Os fanboys de Deadpool não enchem a porra da bilheteria do cinema. Não enche. Eu não lembro de uma HQ da Deadpool que é boa pra dar um roteiro de filme. Não tem história, cara. Cara, mas eles não precisam, cara. Eles têm uns roteiristas do Zumbilândia. Então tá tranquilo. Nossa, que bom, hein? Não, é só zoeira. Eu tô esperando o Zumbilândia 2 aí, cara. É tipo a zoeira. Eles deviam pegar, sei lá, cara. Tá pensando em pegar um comediante pra fazer, e não um cara de ação, entendeu? Fazer não, vai ser o Ryan Reynolds, cara. Vai ser o Ryan Reynolds. Eu, né? Pra mim podia ser CG igual o trailer lá que lançaram. Se fosse CG ia ser melhor do que um filme mesmo. Eu não sei mesmo. Ah, eu tava vendo aqui que um das personagens que tá é a Gina Carano do Velozes e Furiosos 6. Isso me lembrou que eu vi o trailer no cinema do Velozes e Furiosos 7, né? 7. E cara, simplesmente eu tava vendo o filme, eu não reconheci. Isso não é o mesmo filme que eu vi lá no começo, cara. Isso não é mais um filme de corrida de carro. Puta que pariu. Mas se fuder. Claro que não. É melhor porque tem o The Rock, velho. Cara, The Rock é foda. Tem história. Tipo. O filme tal tem, combina com o filme 6 ou é com o filme 5. E agora vai ter o Jason Statham, que é tipo o irmão do cara que eles mataram nesse filme. Ele matou o japonês do 3, cara. É muito da hora, cara. Aquele do 3 foi uma falha terrível, cara. Não, ele matou o japonês, cara. Tá tudo ligado. Mas, cara, tipo, eu vi o treino. Cara, não tem mais coisa de carro, cara. Os caras viraram, tipo, um esquadrão especial de carros tunados. Os caras têm, tipo, avião, soltam os carros fodões com paraquedas. Agora tem armas super tecnológicas pra se meter com o cara. Eu não sei quem tá pagando essa merda. Que eu me lembro que no primeiro filme era tudo fodido e ficava roubando dinheiro. Eles roubaram o cofre lá no Brasil. Então, ó, pelo menos vocês não podem mais acusar eles de só ficar repetindo o mesmo filme, cara. Eles conseguiram, é se renovar. Pro bem ou pro mal, eles estão se renovando. É, mas podia mudar o nome já, porque não é mais Velozes e Furiosos, cara. São Velozes e são Furiosos, porra. Eu mudaria para The Rock, seus amigos. Cara, o que eu acho mais impressionante é que, tipo, eles mantiveram alguns dos piores. Assim, tudo bem, tem um Vin Diesel, mas mantiveram alguns dos piores atores da franquia. Até aquele negão do segundo filme, cara. Me desculpa. Não. Você tá de sacanagem. Tem o maluco lá que perdeu a corrida pro maluco no segundo e tá lá ainda. Então. O The Rock, cara, no trailer torcendo The Rock, ele tá com o braço engessado. Aí simplesmente ele tipo, vamos começar a ação. Aí mostra o The Rock quebrando o gesso com a mão. Puta, pra quê? Porra, já é uma cena melhor que todo filme do Hércules que ele fez, cara. É impressionante. Pô, quem é que ia fazer uma cena do cara quebrando o gesso se não fosse o The Rock, pô? Você escreveu assim. É o cara fazer uma cena dessa, entendeu? Ele tá evoluindo, cara. Daqui a pouco ele vira o Golem, cara, do Pokémon, cara. Tá, eu quero saber como ele vai estar, qual tamanho que ele vai estar na hora que for fazer o Adão Negro, cara. Na verdade, mas na verdade era pra ele fazer o coisa do novo filme do Guardiões Fantástico, cara. É. Eu só boto uma maquiagem marrom nele e só pra você pintar de marrom. Sabe aquelas aquelas pinturas com jato de tinta, entendeu? Acabou. Figurino perfeito. Isso é um filme especial. Ia ser melhor que esse coisa, provavelmente, mas tudo bem. The Rock é foda, eu gosto muito dele. É tipo, é tão irrelevante que a gente começou a falar de Velozes e Furiosos. Escorpião Rei ainda é o filme favorito do The Rock. Não, cara, pelo amor de Deus. Qual o 2? O 2 ou o 3? Não, o 2 e o 3. O pior que tu fala Escorpião Rei, a minha a imagem que vem à mente não é a do filme do Escorpião Rei, e sim a do Escorpião Rei do filme da Múmia. Que seja íntimo. Puta, que bota, velho. Que nada a ver com o The Rock. Se fosse que o The Rock. Não, e se fosse o The Rock sem ser Escorpião, só o The Rock já intimidaria muito mais aquela porra. Cara, tudo bem, vamos pra próxima notícia. CEO da Warner diz que os filmes da DC são mais ousados do que os da Marvel. Ousadia e alegria. Nossa, alegria pra todo dia. Tipo, esse cara é novo, esse Kid Tsujihara é novo. O pessoal tá dizendo que esse cara é um pouco mais liberal do que os caras de antes da Warner e tal, então vai deixar o pessoal correr mais tranquilo pra fazer os filmes. Mas bem, vamos pra frase que ele falou, né? Ele disse, o mais importante é que os filmes, as séries de TV e os games sobre heróis são muito diferentes uns dos outros. Você tem que ser capaz de tirar proveito da diversidade desses personagens. Os mundos da DC são muito diferentes. Eles estão mergulhados no realismo e são um pouco mais ousados que os filmes da Marvel. Tá bom. Cara, nossa, pior que isso é muito irritante pra mim, cara. Tipo, a DC é exatamente o contrário disso nos quadrinhos, né? É exatamente a menos realista. E eles querem pegar esse negócio com realista. Quer saber quantos pescoços precisam ser quebrados pra eles perceberem que não vai dar certo isso? Cara, não é porque realismo, cara. Acho que ele quis falar no quesito do drama, né? Porque, porra, os filmes da Marvel estão quadrinho escarrado. Os filmes da DC é uma base drama grande. Por exemplo, como foi o Man of Steel? Não tinha um drama, um belo de um drama nele? Ou não? Tinha um drama ver esse filme. Trava no pescoço do Zod. É um drama ver esse filme. Triste. Não, cara, eu discordo. Assim, o filme não é tão ruim assim. O filme é divertido, vai. Mas é só isso. É só isso, cara. Superman mata. É que esse cara é um Marvete, maluco, ele nunca vai admitir que ele. Cara, o Superman pula o caminhão petroleiro e o caminhão petroleiro destrói o prédio atrás dele, velho. Que filha da puta, cara. Pois é, cara, eu fui mais realista, cara. Porra, a cidade inteira destruída. Nossa, eu vou beijar a Lois Lane aqui no meio das cinzas de um rapaz que morreu aqui. Tá vendo, porra, cara? Tipo, é porque o Superman, se ele fosse realista, ele seria filha da puta. Ele deixaria o pai morrer pra salvar o cachorro. Porra! Eu realmente fico puto. É foda que isso foi todo errado, cara. Muito errado. É. Tipo, na primeira cena do filme, ele tá com a raiva do cara lá que sofre isso com ele no bar e vai e destrói o caminhão do cara. Não, mas o cara só tá falando dos filmes do Batman, velho. Não tá falando Superman, não. Não é possível. Mas é só o Batman. O próximo filme é Batman e Superman, cara. Se bem que o Batman provavelmente vai aparecer em todos os filmes, na minha opinião, né? Porque ele vai aparecer no Superman e vai aparecer no Esquadrão Suicida no mesmo ano. Tem que botar aí o... Provavelmente ele vai fazer uma puta lá no Mulher Maravilha. Então, porra, vai... Vai ser, cara. Carro-chefe dessa merda da DC. Mas não vai aparecer. Ele só não vai aparecer no filme próprio, né? No Aquaman, que se foi embaixo d'água, aparece o Batman lá atrás. O pior não é ele aparecer, cara. É que eu tenho medo que... É, tipo, ele e o Coringa aparecem em todos os filmes, sabe? A gente nem sabe como vai ser o Coringa. Eu tô com medo desse Coringa, cara. Não sei como é que vai ser. Cara, esse quadrinho suicida, cara, tem tudo pra ser um filme ou muito merda, ou muito massa, velho. Porque, caralho, primeiro eles pegaram um monte de cara que são estrelinhas de cinema, né? Eu quero ver o Will Smith cedendo espaço pros outros atores, até... Depois eles inventaram de colocar os dois personagens mais famosinhos do cinema, assim, do universo DC. E, por último, eles começam a falar, mudam o CEO e falam com essa de, não, nossos filmes são mais realistas que os da Marvel. É isso aí. Mas sabe qual é o problema? É que, pelo que a gente tava percebendo, eles estão fazendo de tudo para que os filmes deles, ninguém chegue e fale, ah, é cópia da Marvel. Aí eles vão fazer tudo diferente. O que pode dar uma merda muito grande. Pode ser bom, cara. Vamos fazer uma concorrência, um sendo igual ao outro. Eu sou um DCnauta, eu acredito que o filme da Aquaman vai ser foda, mas se ele sair, né? Porque tá muito... O filme do Aquaman é o cacete, do Namor. Namor. Pera aí. Namor vai ser pega em Tim, entendeu? Porque você sabe que o Namor, o cara passa o rodo. Ele come todo, ele come metade do cast da Marvel, cara. O cara é comedor mesmo. E vai ser a mesma coisa aí, cara. Ele vai passar o rodo em mulher, homem, super-herói, curinho, caralho, você vai ver. O Azaghal falou uma coisa certa. Como é que ele conseguiu fazer aquelas tatuagens embaixo d'água? Como é que aconteceu aquilo, cara? Não faz sentido. Foi antes, cara, na época que ele era surfista, cara. Quando ele era um garoto juvenil, ele fez as tatuagens, ó. É, sim. Quando ele tinha sininhos na barba e tal. Pô, eu quero saber só da Mera que eles vão botar lá, cara. Não, e eu acho engraçado, voltando pro Esquadrão Suicida e pro filme do Batman. Filme do Batman, que era do Super-Homem, não. É que a cada notícia que sai, é um personagem novo que entra. Vai aparecer Asa Noturna, vai aparecer a Robin, porra. Semana que vem já aparece um novo personagem do Esquadrão Suicida. Aí começa a montar um monte de personagem. Teoricamente, tipo, o Asa Noturna vai ser revoltado com o Batman porque o Coringa deve ter matado um dos caras da Bat-Família. Então a gente já sabe que teve um Jason Todd. É, e vai, começa a montar um monte de personagem no mesmo filme. Não dá certo, cara. Vai fazer um filme, cara. O filme do Batman, eu tenho certeza, vai ser um Bat-Família, cara. Bat-Família, é isso aí. Eu realmente espero que dê certo, cara. Eu gosto de ver filme de herói. Pois é. Mas é, quem apesar diria que as maiores franquias de entretenimento do mundo iam ser filme de super-heróis, cara. Ah, eu acho muito legal isso. Eu acho muito divertido. Eu acho legal até certo ponto, né? Você sempre tem um lado negativo de, tipo... tem muitos outros filmes legais que também poderiam ser feitos. Não precisava ser... A quantidade de filmes que eles estão fazendo. Mas tudo bem, eu vou. Ah, cara. Você vai sempre pensar na opção de nossos estilos. Ou ler um livro, ah, sei lá, ou ler filme antigo. Em janeiro eu queria tanto filme de herói que janeiro foi tão ruim. Eu esperava alguma coisa pra ver, não tinha nada. Então podia ter um filme de herói lá também. Não tem problema, não. É, bem, é isso, né? Não tem muito o que falar, é isso aí. Filmes mais ousados, ousadia e alegria aí na DC. De alegria, vamos matar o Coringa. Falando em não falar muita coisa, Star Wars 8 ganha data de estreia e o spin-off ganha o título. É isso aí, Star Wars 8 tem a data marcada, dia 26 de maio de 2017. 8? E o... 8, o não é nem o 7. Não, 7 sai final do ano, pô. 7 sai agora em dezembro. Nossa, sério? É, cara. Será que você não sabia disso? Ah, não. Caralho. Procure o trailer, pô. Procure o trailer. Tem trailer já. Já? Ah, vai dar uma bizarra. Caraca, você não viu o trailer, nossa. Não vi o trailer do Star Wars. Eu preferia que você não visse, cara, porque dá muita aflição agora ficar esperando. Pô, o trailer é bom, pô, muito bom. Então, mas dá aflição, porque você quer ver logo aquela merda. Mas enfim, o spin-off se chama Star Wars Rogue One. Que o Rogue é os pilotos, né? O Rogue One são os pilotos. Ninguém sabe, cara. Existem as especulações, podem ser a Aliança Rebelde, os pilotos da Aliança Rebelde, pode ser piratas, pode ser um monte de coisa. Esse Rogue One. Pode ser baseado no jogo de corrida do Nintendo 64. Não sei. Não, que eu saiba, o Rogue One são os pilotos fodões da Aliança. Então. Mas disseram que talvez o filme não seja sobre pilotagem. Então, pois é. Porra, aí fica difícil. Tá de sacanagem, né? De ter os pilotos lá e não ter aquelas mega batalhas fodásticas. Ah, pelo amor de Deus. Mas eu gosto dessa ideia de spin-off. Você não fica muito na expectativa, cara. Porque cada episódio que lança demora bastante, você fica naquela expectativa e o hype nunca é o bastante pro filme. Assim. Mas, cara, é aquele negócio de cansar, às vezes. Porque, assim, a ideia da Disney é lançar um filme de Star Wars por ano. Então, tipo, sai esse ano o filme do... Em dezembro sai o filme 7. Em dezembro do ano que vem sai esse outro filme. Em maio do outro ano sai o outro filme. Aí no outro ano sai outro spin-off. Aí no outro ano sai outro filme do J.J. Abrams, que ele deve dirigir. Ah, cara. Mas é um universo gigante, cara. Não vai ser os mesmos personagens, os spin-offs, vai ser outra coisa. Dá uma olhada, você quer o quê? Eu não sei. Eu sempre torço pro lado positivo. Mas eu torci pro lado positivo na época dos novos filmes e o George Lucas me entregou o Jar Jar Binks e Midi-Glorians. Então, não sei. Ó, dá uma olhada só. Você vai ficar em um ano de descanso. Aí você vai, eu preciso de Star Wars. O que eu vou fazer? Ah, vou ver o universo expandido, né? É melhor você ver um filminho já bem feitinho e tudo mais, do que você ter que ir atrás de toda aquela coisa, universo expandido, e quadrinhos e livros bizarros e tudo mais. Não, pô, lança logo o spin-off, cara. O quadrinho da morte do Chewbacca é triste, cara. E tem sempre a possibilidade de, tipo, o spin-off fazer tanto sucesso que tem uma sequência, né? Vai ter sequência. Meu, que máquina de dinheiro, desculpa aí, Marvel, mas olha só. Vai lá, lança o filme, lança aquele merchandising, porque, puta, fã de Star Wars compra merchandising pra cacete. E aí vai lançar gibi em cima, e aí jogo de videogame, e aí não sei o quê. Aí o merchandising do spin-off, aí o spin-off vai dar série de TV. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E eu quero jogar videogame do Star Wars, cara. Eu quero jogar um videogame decente. Esse novo aí que vão lançar aí, esse shooter novo, esqueci qual é, o Battlefront. Pô, Battlefront, cara. Dá pra ser. O antigo era legal. Eu quero jogar de novo. Meu, então, jogos bons com Star Wars. Tem jogos bons de Star Wars. Eu lembro do Knights of the Old Republic. Uhum. Que era muito da hora, era muito bom. Eu acho que aquele do GameCube também eu achava legal. Rock League, Rock League, Rock Squadron. É só não ser daquele de dança do Star Wars, tá valendo. É, também tá de zoeira, né? Bem, então o filme 7 sai esse ano em 17 de dezembro. Aí pro Raoni saber. E o título no Brasil é, obviamente, lindo: O Despertar da Força. Ah, eu não achei ruim, não, cara. É, podia ser pior, né, cara? Podia ser pior. É, pois é. Não reclame. Esse é o despertar da rola, né? Ativistas do PETA pedem para Tim Burton mudar o final do novo Dumbo e personagens da Disney, Marvel, Lucasfilmes e Pixar não podem mais fumar. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always... Eu acho que pode pular o da PETA, que ninguém se importa com a PETA, foda-se. A Peppa Pig? Não, mas sério, cara. Isso aqui, eu peguei essa notícia porque é duas em uma, né? Só pra não pegar a notícia separada. Tim Burton vai dirigir o novo Dumbo. Não, olha só. Se ele for dirigir mesmo o novo Dumbo, eu acho que a Peppa tem que ficar quieta. Porque, ai, muda o final do filme. Ah, vamos mudar o final do filme. A mãe e o Dumbo vão morrer, vão ser mortos da pior forma possível e vão virar fantasminha pra ir pro mundo de Jack. É bem capaz que isso... Eu não sei, cara. Tim Burton não tem coragem de fazer um negócio desse, não. E é bem capaz dele mudar o final, mas não por causa da Peppa, porque ele é Tim Burton, cara. O Johnny Depp é o Dumbo, já estão sabendo isso aí. A Helena Bonham Carter vai ser a mãe do Dumbo. Tá errado. Então, o Johnny Depp faz protagonista não, cara, nos filmes do Tim Burton. Ele só faz coadjuvante de luxo. Ele vai ser tipo a gaivota lá, correio. A gaivota que no final vai fazer uma dancinha. Essa, beleza. Não, cara, Tim Burton não, cara. Esse cara, velho, esse cara é bicalhão. E assim, cara, é aquele negócio... Bem, eu entendo que a Peppa brigue com as coisas, mas, sabe, ninguém sentia um mal verdadeiro com o Dumbo terminando com a mãe dele, só porque eles estavam no circo. Pô, eles estavam felizes, cara, sabe? Eu não sei, isso é meu... Ah, não, agora eles querem que o Dumbo e a mãe dele vão pra um santuário de elefantes. Vamos pro santuário de elefantes lá do Rei Leão. Ou, tipo, lá pro santuário de elefantes da China, que no final a gente descobre que esses elefantes são mais maltratados ainda lá. Porra, ia ser foda o final do ser no Rei Leão, que é o cemitério de elefante com as hienas matando esses dois. Ia ser da hora, cara. O Peter fica quieto. A Tim Burton vai botar pra fuder com o Dumbo e a mãe dele. Vocês vão ficarem quietos, tá? Mas essa aí... Mas eu concordo. Tipo, eu tava fazendo uma atividade hoje pro curso de inglês, né? Hoje não, ontem. E tinha lá, né, falando sobre Peppa e Greenpeace. Aí uma coisa. Aí perguntava, de uma pergunta lá, perguntando, pô, você concorda com esse negócio? Cara, com Greenpeace talvez, com a Peppa, foda-se, né? O cara não escreveu foda-se. Não, com a Peppa não. Esse cara tem preocupação em falar do filme do Dumbo, do Mario usando o Tanuki. Ah, cara, vamos cuidar de uma coisa séria, porra. Me deixa. A roupa de Tanuki do Mario é problema sexual dele, entendeu? Deixa o cara ser furry, porra, deixa o cara ser furry. Pois é, né, cara, desde que ele não fique aí furryando e ifiando, como que eles falam? É ifiando por aí, né? Eu não sei, mas... eu prefiro não saber, cara. É, o universo furry é muito escroto, cara. Mas o que eu achei escroto é esse personagem das Disney, Marvel, Lucasfilm e Pixar não podem mais fumar. Zé Carioca fudeu, cara. Fudeu, não tem como. E, aliás, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Personagem da Disney, Marvel, Lucasfilm e Pixar... É assim, se eles fizerem personagens que eram personagens históricos, eles vão fazer o filme do Abraham Lincoln, e que historicamente o cara fumava e tal, beleza. Mas novas histórias não pode fumar. E é tipo... JJ Simmons novo não pode fumar. Ninguém fuma no mundo, né? O pessoal de Star Wars também. Ninguém fuma no mundo, não tem mais fumante no mundo. Ah, pelo amor de Deus, cara. A Pixar tudo bem, porque na Pixar ninguém fumava mesmo. Então aí tá tranquilo. Ah, então quer dizer que o fumo vai ser, já foi banido do mundo, né? Olha só que coisa, cara. Pelo amor de Deus. Conta um pouco de bom senso, né, cara? Você proibir o fumo no negócio. Quer dizer, no filme vai ter cara cheirando cocaína, entendeu? Usando crack, mas cigarro não. Cigarro não vai fazer. E é impressionante subestimar as crianças, né? Nossa, eu vi o cara fumando. Nossa, preciso de um cigarro agora. Pega o Marlboro lá, pai. Apenas assim. Calma, gente. Você vai ver, vai ter filme com assassinato, com estupro, com pedofilia, crack, cocaína, mas o cigarro não pode. Entendeu? Com furry. Com furry. A Disney só que tem furry, cara. A né? Disney só que tem furry. Vai ter o filme lá do... Nossa, cara. Eu acho babaca, assim, mas tudo bem. Não sou eu que mando nada. Mas eu fico triste do JJ Jameson não fumar. Porque uma marca registrada dele é ele com charutão na boca, velho. Ah, enfim. Caralho, eu imagino outros caras, cara. Tipo... É que a ideia, eu não sei se é só filme ou se é todo tipo de produto. Porque se for todo tipo de produto, aí eu fui pensando, e se fizeram um filme do Justiceiro? Pois é, Justiceiro é um personagem leve. Não? Justiceiro é um personagem leve. Leve? Justiceiro fuma. Não. Eu não lembro do Justiceiro fumar, não. Eu vi no filme do Dolph Lundgren que ele fuma, mas tudo bem. Que é o filme que importa do Justiceiro, filme definitivo. Imagina só. Eu gosto do Zona de Guerra. Ó, o Justiceiro vai lá, vai torturar o pessoal, naquela forma bem legal dele, né? Lá, mas o cigarro não pode, entendeu? Porque o cigarro é um assassino, entendeu? Pô, esse antitabagismo tem um limite, né, cara? Porque isso daí... existe um antitabagismo fudido nos Estados Unidos. Cara, esse negócio do politicamente correto, tá, um negócio tá muito escroto. O lance dos quadrinhos da DC lá, que tipo, criaram a capa do Coringa. Só por causa que mostrava o Coringa com a mão ensanguentada, coisa assim. Mas o que dali foi que aconteceu na história, cara? Pois é, mas a capa foi proibida. Não, eu gosto que fizeram todas as manifestações contra quando mataram o francês lá, né? Ameaça de morte, não sei o quê. Ameaçaram de morte o cara por causa dessa capa e ninguém falou nada. Mas tudo bem. É a vida. Pois é, vale pro lado. Não vamos entrar nessa discussão, não. O que a gente já disse, não tem entrar nessa discussão, cara. Pois é, isso. A Marvel tá ficando, Marvel, diz o caralho, estão ficando chatos. Muito chatos. Coitado do Zé Carioca. Coitado do Zé Carioca. Eu digo coitado do Dumbo que tá na mão de Bata. Tudo bem. Cara, eu não sei nada mais da Disney, cara. Eu chuto Johnny Depp no Dumbo. Eu aposto que vai ter ou ele ou a Helena Borrancada. Vai ter uns dois. Mas eu acho que vai ser animação, né? Vai ser só eles dublando mesmo. Então... A não ser que ele faça uma animação digital, né? Pega a face deles. Não sei. É tipo Anto, né? Sei lá. Did you think you'd escaped from routine by changing the script and the scene? Presidente da Pixar diz que Toy Story não será a continuação. Ah, que pena. A única coisa legal que ele falou foi esse negócio de não ser continuação. Só que, olha o que ele falou, o jeito que ele falou, né? O terceiro filme terminou de uma forma linda e finalizou uma trilogia. Acho que o próximo filme não fará parte dessa trilogia. É uma história separada, o que não significa que ela terá uma continuação. Nunca começa um projeto com isso em mente. Aí depois, falou, né? Não é uma continuação do final do terceiro filme. Temporariamente, ela acontece depois, mas será uma comédia romântica. O foco não será a interação entre brinquedos e crianças, e acho que será um ótimo filme, e finalizou. Isso me lembra o quê? Os curtas de Toy Story. Cara, não dá pra fazer um filme com os curtas de Toy Story, cara. Não dá. Olha, eu acho que quando acontece depois do final de um filme, ele é automaticamente uma continuação. Tá tudo bem. Mas é porque, ele não ser continuação, pra Toy Story fazer uma coisa legal e não ser continuação, primeira coisa, ele tem que tirar os personagens principais, o Buzz e o Woody, que eu acho muito difícil que eles vão fazer. Se fizerem isso, eu já digo, pô, parabéns, alguma coisa. Não que eu não goste do Buzz e do Woody, mas é a única forma de você dizer, ah, não é uma continuação, porque se tiver eles dois, é a continuação automaticamente. A segunda coisa é esse lance, tipo, se você não tem mais interação do brinquedo com a criança, que é basicamente a liga do filme, de certa forma, e vai fazer o romance, aí, tipo, o que eles vão fazer? Vai ser a interação do adulto com o brinquedo. Vai ser o romance do adulto com o brinquedo, entendeu? Por exemplo, imagina só, esse pessoal que gosta de My Little Pony, por exemplo, essa rapaziada aí do bem aí, que gosta de My Little Pony lá dos Estados Unidos, vai ser um lance do tipo, cara, vai ser um cara de lá... meia idade, meio estranho, que vai ter um relacionamento amoroso com o seu brinquedo. Seja ele um pônei, seja ele um chiqueiro. Então eu acho errado, cara. Acho que esse filme tinha que ser filmado no Japão. Porque... Eu acho que tem filme disso aí. Entendeu? É muito fácil lá, cara. Vai ser até melhor que o Toy Story original, né? Que absurdo. Não, sério, gente, eu não gosto de Toy Story, eu respeito as pessoas, eu não assisti o 3 pra dizer, oh meu Deus do céu, mas de boa, cara, eu não vejo grande coisa nessa história, entendeu? Eu tinha meus brinquedos antigamente, eu queria ter minha Pantera Cor-de-Rosa ainda, entendeu? Mas, porra, a pessoa cresce, cara, e ela, entendeu? Eu tava tentando lembrar quem não gostava de Toy Story, se era o Raoni ou se era o Luke, cara. Não, eu gosto de Toy Story. Eu queria ter minha Pantera Cor-de-Rosa ainda e tal, mas, caramba, não existe mais, beleza, acabou, cara. Você cresceu, tem outras coisas, mas tem assim, fazendo a vida que brinquedo. Ei, o diretor vai ser o John Lester, né? Que é, né? É o cara da Pixar. Então, mas eu não sei o que pode acontecer, né? Não sei. Vamos ver. Ó, as notícias que vem aí. Vai ser do My Little Pony. Eles vão comprar a empresa do My Little Pony e vão fazer o filme. Não, mas esquece-se. Você sabe que o My Little Pony, ele os My Little Pony novo, ele, todos as, os pôneis, eles viram garotos, de verdade, né? Ah, esse é o filme. Não, na série de desenho. Na série também, viu? É, na série de desenho. Pra deixar um pouco menos creepy, né? Pro cara não se chamar de zoófilo, né? Só de pedófilo. Mas e não pônei? Mas não pônei, cara. É isso, né? Como diria o pessoal lá do MDM, né? Se, com consentimento. Tá valendo, até com golfinhos. Eu indico um webcomic chamado Alice Groove. É do mesmo autor do Questionable Content, que já devo ter feito essa recomendação há muito tempo. E, cara, leiam. Se vocês já leram Questionable Content, vocês vão gostar de Alice Groove. Eu não faço ideia do que você tá falando, cara. Meu, então leia Questionable Content, então. Desde o primeiro, você vai adorar pra caralho. É um webcomic muito boa, das melhores. Pô, por favor, fala aí com a história, cara. Diz, ah, é bom e pronto. Ah, você queria falar só e pronto? Questionable Content, vamos lá. É a história de um garoto chamado Martin, né? Mas você tá indicando qual dos dois? Ah, vamos ver o vídeo igual ao Questionable Content, então, porque eu já fiz a recomendação antes. Vamos ao Questionable Content. É um garoto chamado Martin, tá certo? Ele vive numa cidadezinha, ele mora com o robô dele, né? E vai mostrar as desventuras desse garoto Martin, que tem uma banda de rock, entendeu? E tem esse computador, tem esse robô que é meu computador dele, que é meu tarado. Ele vai mostrar as aventuras dele. É muito legal, cara, Questionable Content. Já tem uns 10 anos já essa webcomic. Vale a pena, uma das melhores da internet. Você conhece, Luke? Você que não conheço, não. Que é ligado em webcomic? Sou ligado, leio 4 webcomics, sou ligado. Não conheço, não, cara. Questionable Content, vale a pena. Onde é que acha isso aí? Bota questionablecontent.com. Ah, acha mesmo? É inglês mesmo? É inglês. Na verdade é questionablecontent.net. Então dá pra ler de boa. Dá pra ler de boa. Deve ter só uma... Porque o meu... Os que eu leio são em coreano, aí é complicado. Tem que achar a tradução e tudo mais. É, tem só 2.921 tirinhas pra ler. Ah, então tá tranquilo. Eu que tô fazendo nada mesmo. Ok, então. Quantos Batman Folha da Fruta, por favor? Você dá pra Questionable Content? Não, a escala. A gente usava qual escala mesmo? É 1 a 5, cara, Batman Folha da Fruta. Olha, eu dou um 4. Assim, porque quem lê vai ver que tem muita referência à banda indie. E você não vai compreender um décimo dessas referências, mas a história é legal. Mas você foi atrás das bandas depois? Não fui. Uma hora ele parou de fazer tanta referência. Ele viu que a história se mantinha só com o roteiro mesmo. Não precisava mais de tanta referência indie, então ele diminuiu muito. Foi esse lance de webcomic me lembra do Modest Medusa, cara. Que a Eras eu não leio. Acho que pode falar outra indicação, foi rapidinho. Né? Não tem problema. Vai, então. Fala também a outra. Ó, eu indico a outra tirinha do Jeff Jacks, né, que do Questionable Content, que chama Alice Groove. É um projeto dele que ele lançou. É uma história, ele fala da história de uma bruxa, né, que mora numa cidadezinha no interior. Não sei de que país, deve ser os Estados Unidos. Muito pouco, é muito recente, então não dá pra dizer exatamente como é que vai engrenar a história. Mas eu gostei, eu acho bem promissor essa história dele. Você tem quantos Batman Folha da Fruta pra dar pra essa? Eu dou uns 4 também, cara. Acho que eu sou meio assim, porque é do Jeff Jacks, eu gosto pra caralho do autor, então talvez eu esteja hypeando demais, mas eu acho que vai ter um bom futuro. O ruim é que ela só tem 2 atualizações por semana, né? O Questionable Content tem mais, então ela é um pouco mais lenta. Ah, não, mas tá valendo, cara. Que é isso. De vez em quando eu tinha comido um negócio, da semana seguinte o outro cara vem, assistiu e diz: era uma merda. É tipo quando o recomendei Boyhood, o Luke chegou depois. É uma merda. É uma merda, Boyhood é uma merda. É inacreditavelmente merda. Vai crescendo, cacete. Você vai ver Boyhood quando você tiver um filho. Aí você vai, putz, cara, que bosta de filme. Tá. A gente vai voltar pra discussão de Boyhood, porque senão eu boto o Whiplash na parada e. E aí eu vou ficar ofendidíssimo. Eu sei. O Whiplash é foda. É, tá bom. Eu recomendo Transistor. Transistor é um jogo indie, é indie dos mesmos criadores do Bastion. Eu acho que o Vlazio nunca jogou Bastion na vida dele. Eu tenho. Você tem. Eu tenho, há muito tempo. Você, Raoni, sabe o que é, pelo menos? Eu já vi o trailer desse Transistor. Transistor é bonito pra cacete, cara. Eu queria jogar. Transistor é lindo. E você sabe que foi feito só por um cara? Só um cara fez toda a parte gráfica do Transistor, cara. Mas não é igual o Bastion? A parte gráfica. Não, ele é um pouquinho mais diferente, mais bonito. Não, falando o Bastion também não foi só um cara. Foi, é o mesmo cara. Os dois foram o mesmo cara. E, cara, Transistor é uma experiência, eu acho, muito, muito maravilhosa. Porque ele combina muito a música com o gráfico que tá aparecendo. E ele pega um pouco da ideia do narrador do Bastion, que no Bastion tinha um narrador que ele comentava tudo que você fazia no jogo. Ele é como se você estivesse lendo o livro e o que você estava fazendo o cara estava comentando. No Transistor você tem uma espada que se chama Transistor, que é o nome do jogo. E ela fica falando o tempo todo no mapa também. Ela fica comentando porque a protagonista ela perdeu a voz com o ataque dos vilões do jogo. Então o Transistor ele representa um pouquinho ela também. E, cara, tem certas ideias assim que eu acho muito boas, cara. Por exemplo, tem um botão que é só pra ela murmurar a música. Porque como ela era uma cantora e ela perdeu a voz, ela só consegue murmurar. E esse murmuro é a música que tá tocando de fundo, ela tá complementando a música de fundo. Então sempre era legal quando eu passava num mapa novo, que tava tocando uma música nova, só parar, apertar o botão, ficar parado no mapa e ouvindo ela cantar a música murmurando. Assim. Nossa, é muito bom. É só, o botão é só pra isso, não serve mais pra nenhuma outra coisa. É só pra ela ficar murmurando durante a música. E o estilo gráfico dele é muito bonito. Em algumas cenas eles fazem uma tela estática com a imagem parada assim. E a qualidade da imagem é inacreditável. São lindas. O jogo é... Eu não sei como explicar a jogabilidade assim, porque ele é mais tático. É como se fosse um jogo de estratégia tático. Você tem alguns tipos de ataque, que cada ataque é um personagem que a espada absorveu. Por exemplo, tem um ataque que se chama Crash, que é a própria protagonista, que é a voz dela, a informação dela foi para a espada, e essa informação virou um ataque. E tem, você pode botar ataque em três posições diferentes. Você pode botar ele como um ataque normal, como suporte do ataque normal, ou como status da protagonista. Aí cada vez que você bota em uma posição diferente, vai liberando informação da pessoa que é o ataque. Então você quer botar cada ataque em uma posição diferente pra você começar a entender cada vez mais a história do jogo. E é bem legal, cara. É bem a estratégia, você ter um botão que você para o tempo, e você tem um certo limite de tempo que você pode fazer uma quantidade definida de ataques ou movimentação. E com o passar do tempo você vai mudando os estilos de jogatina, você vai pegando um que se enquadra pra você. Eu acho engraçado que eu procurei olhar assim qual estratégia que o pessoal estava usando, e todo mundo usa uma estratégia diferente. E todo mundo disse que eles quebraram o jogo daquela maneira. E a minha estratégia era diferente de todas aquelas outras que eu li, assim. E é muito divertido isso. Enfim, Transistor. Eu vou passar pro Vilazo depois uma música que eu recomendo do jogo, cara, que eu acho que ela era maravilhosa, assim. Toca no final dos créditos. É linda, cara. Muito boa. Eu quatro Batmans da Fruta. Calma. Da Fruta. Calma. Quatro Batmans Filhos da Fruta, eu falei. Quatro Batmans Feira da Fruta e meio. Olha, muito bom. Eu ainda acho Bastion melhor, mas eu gostei muito de Transistor. Eu não joguei o Bastion ainda, eu tenho esse jogo há um ano, mas ainda não joguei. Transistor tá na lista melhores jogos de muita gente ainda. Eu indico Um Monstro em Paris. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'en sorcelle. La scène. Então, eu vi aquela animação da Deu a Louca Chapeuzinho, e eu vi uma outra animação também no Netflix na semana passada. Se chama O Monstro de Paris. Se eu não me engano, essa animação ela concorreu ao Oscar. Bem, o CGI dela é bem mais bonito do que o da Chapeuzinho. Mas é um filme francês que ele basicamente ele é um filme que tem um roteiro bem simples, cara. Só que a dinâmica dos personagens é muito divertida e é muito legal. Você vai ter basicamente um cara que ele trabalha no cinema, ele cuida da projeção dos filmes e tal, e tudo ocorre numa Paris que no momento está sofrendo com um problema de que choveu muito e alagou, metade de Paris está alagada, assim, tipo, 2-3 andares da Torre Eiffel estão debaixo d'água. Vixe Maria, que isso, cara, inundou o mundo? Pois é, cara, tá bem assim. E bem, o que acontece? Tem esse cara que é o projetista lá do cinema, e tem um outro cara que é amigo dele, que tenta passar um migué, que é fodão e tal, que é um cara que ele é entregador, que ele tem um caminhão, que ele chama de Caterina, inclusive, que é um caminhão mega tecnológico pra época, porque assim, é meio que o filme se passa numa França vitoriana. E bem, o que acontece é que esses caras, esse projetista vai pegar carona com esse cara do caminhão, e nesse meio do caminho, esse cara do caminhão tinha que fazer uma entrega e levou o projetista numa um laboratório estufa de um cientista, e eles começaram a brincar com algumas coisas que estavam lá no laboratório, porque o cientista estava viajando e tinha deixado o macaco de estimação dele cuidando das coisas. Macaco de estimação que ele fala através de placas, né? Personagens que falam através de placas geralmente são legais. E bem, eles tentam mexer lá nos produtos químicos, não sei o que, dá uma merda que eles transformam uma pulga num ser gigantesco. E bem, a história vai se enrolar com essa pulga tentando sobreviver nessa Paris estranha, e depois você descobre que essa pulga ela tem dom pra tocar violão e cantar. Meu Deus do céu. Cara, é uma história bem legal, tem um romancezinho também bem feito, a dinâmica é simples, é bem bolada. Eu recomendo, assim, é uma animação bem bonitinha, tá no Netflix, vale a pena, acho que não é nada incrível, mas é bem legal, cara. Essas animações que normalmente vão pro Oscar, sempre tem uma animação que é meio que é estrangeira, né? Essas animações geralmente são boas. Elas nem sempre são incríveis, mas elas são boas. Inclusive eu tô querendo ver aqui, foi esse ano, acho que também é francesa, que era Cia, não sei o quê, que ainda não saiu. Mas essa é um Monstro de Paris, é bem legal. Então fica a dica. Eu tô 3.5 Batman Feira da Fruta. Ah, e a trilha sonora também é muito boa. E bem, é isso. Vamos para as considerações finais deste podcast, que finalmente trouxe de volta o Raoni. Não que ele vá aparecer em todos os podcasts, mas hoje ele estava aqui. Difícil, hein, cara? Essa semana sem trabalho, todo mundo passou o dia inteiro estudando. Aí eu falei, hoje dá, mas nas próximas semanas acho que não rola tão cedo, viu? Ok, eu aquele convite que eu faço, que a única pessoa que eu tenho certeza que vai combinar é com o Luke, eu combino antes de mandar um e-mail, sabe? É a pessoa que não tá desempregada aí, merda, aí ele vai ir. Mas, cara, muito boa a sua participação. Você quer fazer algum jabá, falar alguma coisa pessoal? Jabá, não tenho, cara, não tenho. Falar alguma frase do Batman Feira da Fruta, ou rezar pro Nicolas Cage. Como é que era, caceta? Eu vou comer a tia do Batman! Não, eu sou o primeiro, Cara, eu tô esquecendo o Batman Feira da Fruta, cara. Eu tenho que assistir de novo pra dar uma refrescada na memória. Toda semana eu tenho que assistir. Pô, saiu uma quadrinização, apesar que é paninho, então é caro. Essa quadrinização da série de TV do Batman, cara. É o Batman 66 com o Adam West. Oh, falando em Batman 66, e aquele projeto dos caras estão fazendo? Terminaram? Você tem um link aí, cara? Cara, não tenho. Pior que eu perdi também o link. Eu tenho que ir atrás, inclusive. Eu segui aquele negócio por um bom tempo, aí eu troquei de computador e eu perdi o link do negócio. Puta, que legal, cara. Você quer falar aí do produto que você mandou pra gente? Ah, dessa TV de 105 polegadas aqui? Linda, maravilhosa. Que... até hoje eu não entendo. Pra que tela curva, velho? Pra quê? Eu não entendo pra quê. Qual que é a inovação? Eu também não sei, cara. Dessa? Ah, dizem que tem um lance legal e tudo mais, e eu tava pretendendo comprar essa TV. É pra ficar mais caro, cara, Ah, ela só custa R$500, né, cara, assim, então... É 4K, Ultra HD, 4 HDMI, 4 USB, 1440Hz, e é legal, tipo, eles deixam claro que o frete é de graça, cara. Vocês tinham que pagar pra gente, cara, porra. Não, e pra quê? E pra que você vai comprar uma TV dessa se não tem nada no Brasil que tenha uma resolução tão alta e nenhum aparelho de 4K pra eu comprar? Tudo bem. Não, mas certo, tá querendo uma TV, tá caindo o preço das TV... Daqui a pouco vai ter de 60 polegadas. Cara, eu imagino, porra, o cara que vai comprar essa TV, que o cara vai olhar assim, 400 mil. Ô, oh, 10 de 50 mil. Acho que agora dá. Pô. É, depois o juiz vai lá, tira tua casa e pega a TV, igual o juiz do Eike Batista. Foda, cara. Mas, então é isso aí. Luke Lucas, algum comentário? Você quer falar algum comentário do Shunan? Você vai se fantasiar como mulher do Coringa. Não, melhor. Você vai se fantasiar como puta. Você é a puta do Bingo. Você vai passar uma noite com o Coringa. Você vai se fantasiar de viado. Esse é o meu comentário. Feira da Fruta, velho. Melhor vídeo da internet. Depois do vídeo de Shia LaBeouf, que é o melhor. Shia LaBeouf. Excelente. Passa pro Raoni depois, cara. Excelente. Bem, então... vou fazer então aquelas coisas que eu já tô fazendo todos os podcasts, que é pegar os termos de buscas lá do Anime Portfólio. Não tem nada muito escroto dessa vez não, só alguns pra esclarecer. Então, uma pessoa chegou no Anime Portfólio procurando anime de aventura não conhecido. Vocês têm algum aí pra recomendar pra ela? Eu não conheço, então acho que é complicado de passar. Você tem algum aí, Raul, pra falar pro cara? Cara, anime de aventura não conhecido. Eu me lembro do Scraped Princess, velho. Não sei se a pessoa conhece. Cara, esse aqui, cara, eu acho que é muito cara de pau. O cara bota: onde passa Dragon Ball Z na Sky Gato? Esse cara é mais ousado que os filmes da DC, hein? Ele pode estar chamando o Google de gato. Você não sabe, cara. É, né? Tipo, onde passa o Dragon Ball Z na Sky, hein, gato? Sei lá, né? Meio ousado esse garoto aí. Esse aqui também, o cara que tá meio decidido, né? Ele chega e pergunta: animes muito bons para assistir? Cara, sei lá, cara. Pega tudo aí que a gente já comenta. Não, desculpa. Assiste Sword Art Online, cara. Isso é fantástico. Muito assim. Muito bom. Excelente. Oh, espere pelo meu post de 1º de abril do Shunan sobre Sword Art Online. O Shimai Maou no Testamento. Excelente, cara. Excelente. O Kantai Collection. Esse é. Porra. Kantai Collection. Espere a continuação com as garotinhas no material de construção. Ah, já foram 3, já foram muitos. É isso aí. Um cara chegou lá perguntando pelo e-mail da Yuko Kakihara. Ele mandou Yuko Kakihara e-mail, como se eu fosse ter, né? Um e-mail da mangaka. Isso aí, cara. Obrigado. Vou procurar aqui Nicolas Cage e-mail. Vou ver se eu acho. É sério que os caras mandam essas perguntas? É sério, cara. Chegou, botou no Google, né? Yuko Kakihara e-mail. Você não acompanha o MDM não, né? Porque lá é muito mais escroto, cara. NicolasCage@gmail, achei aqui. Olha. Mandar Nicolas Cage. Bem, e o último foi boneco do Goku Kuririn Olong, eu compraria. Bom. É tudo isso? O boneco foi inteiro. Exatamente Goku, desse Kuririn. Jeito que ele colocou. Eu acho justo. Olong, cara. Só ele lembra do Olong. Puta que pariu. Olong era o gato? Não, é algo porco. Olha aí como é que é um personagem importante pra caralho. Bom, o porco era foda, velho. Ele era filho da puta, mas ele era foda. Ah, esse pai, esse cara consegue achar um garage kit desse daí. É só ele ter o cacique e dinheiro, né? Tem que pedir com calcinha na cabeça. É isso aí, com calcinha na cabeça. Tem... Ah, é verdade. Um grande diferencial, né? É, cara, isso me lembrou um desenho que depois eu tenho que passar pro Luke, cara, que é sobre golfinhos. Olha aí. E bem, é isso. Tem muito mais o que falar. Escutem os outros podcasts do Anime Portfólio e Opinando, Kyodai Podcast, sobre músicas e animes. Sobre os animes, inclusive, tá uma edição fantástica essa semana. É, a gente conseguiu se superar nas piadas. O padrinho virou o Quabra, porque afinal a flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Carlírio eterno. Meu Deus mistura do céu, de cara. Carro. O que aconteceu no tempo que eu tava fora? Aconteceu uma nossa discussão sobre centauros e crianças. Meu Deus do céu, não, não quero mais saber. Eu prefiro ficar centauros, crianças e Inês Brasil. Exatamente. Eu prefiro ficar na discussão do Maria Aeropone de Furries, centauros e crianças. Então é isso. Tchau, tchau pra todo mundo. Até daqui a 15 dias. Falou! Falou.